sentimento que invade o coração. Na minha mente só dou infelicidade. Obrigado minha família por ter botado na linha um moleque que não foi pela vaidade. Desde pivete sabia qual era minha, sempre fui orgulho da minha quebrada. Alguns amigos foram pra outro caminho e deixaram sua saudade pra mim nessa caminhada. Estudei sempre para ser o melhor, o topo para mim era o destino. Com 14 de idade escrevi primeiro rap, pra mim aquilo já era um hino. Eu fui crescendo em meia dificuldade, a música foi uma necessidade. Tranquei meu coração e abri minha mente, aprendi a me esquivar de toda essa maldade. A caneta era minha melhor amiga, sempre ouvi o pensamento desse nega. O microfone era o mundo do moleque que amava o seu rap como sua própria vida. A meta nunca foi fazer só grana, só queria viver do meu talento. Poder chegar em casa e mostrar pra minha coroa que agora manipulou meu sustento. Mas a cada vez a luta ficava difícil, e isso só aumentava minha vontade de correr atrás do sonho e mostrar que também posso mudar toda essa realidade. Iluminado, abençoado por Jesus, por enquanto só escreva minha história. Pode demorar vários anos mais, vou saber aproveitar quando chega a minha hora, nega. Meu filho, eu sei que você gosta muito de música. Eu quero que você siga até o fim, que você vá atrás do seu sonho, que um dia Deus abençoa, que você vai conseguir. Iluminado, abençoado e guiado, me desculpa pelas vezes que eu errei, mas não julgue minhas escolhas nesse corre, porque os motivos somente eu que sei. Na verdade nunca tive paciência de sentar e esperar a oportunidade. Sempre quis essa vitória e fui buscar, levantei do meu sofá e vivi minha liberdade. Na mochila só tinha imaginação, pisava num coco mas sentia meu pé no chão. Meu som gravado não tocou em várias rádios, mas também nem me importou pois toquei muito coração. Reconhecimento é uma coisa importante, fiz conexão que o Bluetooth nem imagina. Agora referência no que faz, só conquistei o meu espaço só fazendo obra-prima. Transformei a minha vida em um show, hoje bate palma para o louco que sonhava. A professora se arrepende do que disse, agora sou exemplo pros alunos da sua sala. Mas pra mim isso ainda é muito pouco, coisas pequenas nunca matam minha fome. Prepare seus ouvidos pra escutar, pois ainda vão ouvir falar muito o meu nome, nega. Música é seu sonho, vai em frente, que Deus te abençoe, meu filho. Eu te amo, te amo, te amo. Mãe, pai, um dia vocês ainda vão ter muito orgulho desse nega. Um dia, esse problema vai ser a solução. Muito obrigado de coração. Muito obrigado a todo mundo que acredita no meu trabalho. Diretamente ou indiretamente ajuda esse corre a acontecer. Isso aqui é tudo por vocês. Aliás, trabalho, respeito, atitude, poder, motherfucker.